que você quer. De longe a gente ganha o vacilão. Sempre só de migué. Respeite o ar, gelo, é sem pressão. Fazer por fazer nunca será a nossa. A tripa do macaco que derruba sua tora. Vivência não tem pra sentir real sabor. E nem transcender no momento que ligou. Feito carrapato, fala que quer aprender. Nossa teoria é secular. És responsável por tudo que cativas. Quem plantou, quem colheu, quem amou. Vamos ser felizes que sofrimento já passou. Queima todo ódio e rancor. Queima o pé de breque que embaçou. Queima toda a maldade na Babilônia. Não tem pra sentir real sabor. E nem transcender no momento.